desprezar a chance de te abraçar, porque é aí em teu abraço que me aqueço, me escondo, me encontro. Eu não tenho outras escolhas pra fazer, Senhor. Eu não tenho e nem quero nada que possa roubar o trono em meu coração, que é só teu, que é só teu. Porque é aí em teu abraço que me aqueço, me escondo, me encontro. Eu não tenho.